κάτω φως, έχετε πίστε ουνουσία, το έχουμε παπατέν. Tem condições do Embraer ingressar na Gillette? Afirmativo. Então a gente aqui, eu acho que tem condições. O patrão 4719, tá até aguardando ele entrar. Qual o POB autonomia alternativa? Tá com o POB de 133, 4 horas e 30, alternando o galeão. Gente, Pantanal, após o Embraer da Azul ingressar aí para o portão 1, prossiga para o ponto de espera lá, 1862 e ajuste 1012. Bom, obrigado. Gente, o Pantanal 479, boa tarde. Azul 4206, assim que possível, quando o gol liberar o setor, prossiga para o portão 1. Gente, vai para o portão 1, pode sair da minha linha. Obrigado, gente, das do TAN. Solo Salvador, trip 9966, livrando. Trip 9966, boa tarde. Cruze Alfa, Kilo no Pátio 3, atente ao sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, atente ao sinalizador, 9966. Entre 145, I ride to copy. Galeão, flight level 380 approved via Upper Zulu 10, takeoff runway 10 after takeoff, right turn, dial departure, after dial flight leader position, then flight bridge. Over the departure 119, decimal 35, squawk 5525. To Galeão, flight level 380 via uniform Zulu 10, departure runway 10, right turn after takeoff, dial departure leader and bridge. Departure control 10935, squawk 5525, turn 3145. Turn 3145, read back correct. Come back right to push back and start. Tell you, thank o 95, boa tarde, pós-rolagem do Embraer 145, passarela ali, mantém piso no zero. Decola a passarela, a gente alinha na 10, ou 95. Então, 5. Após a aeronave da companhia que sai do Pátio 3, segue para o 5, voo 395. Sacos baixos aqui, perto da TAC 6 aqui. 729, boa tarde. Boa tarde, objeto 5729, sobe para nível de voo 340, saída da El, serviço de vigilância. Possibilidade para o da Elsa? Voo da El. Charlie Mike, como número 4, segue via Kilo, cruza Alfa na Delta, transfere 1862. Bom voo. Delta, 1862. 077, aguardo a companhia ingressando 5 aí só. Gente, grato. Pode continuar para o 5? É afirmativo, gol. Obrigado, obrigado, colega. Falou. Salvador, teria a previsão para o gol 1755, senhor? 1755, vou coordenar com o centro 400, agora só um minutinho, por gentileza. Tá, se escuta, obrigado. Fico o repórter na mesa para prosseguir o táxi. Vento 1 no 0 graus, 1 no 0 nós, ajuste 1 no 0 2. Mike, Eco Delta. Graças a Deus. Passarei 2231, decola 01 no controle 19.35. 19.35, boa tarde. Boa. Torre Salvador, boa tarde. Pantanal 4711, ponto espera pronto. Pantanal 4711, boa tarde. Mantenha um ponto de espera, aguarde para decolagem. Mantendo. Vigilante. 340 com curva esquerda, passaria 2231. Buenas noites, o Whiskey Charlie Mike mantém a taxa Delta, aguarde para decolagem. 2 minutos de Serra, TAN 3190, boa tarde. Boa tarde, TAN 3190, complexo de aproximação, aguarde informação de pista livre, número 1 para pouso, aeronave 737 para iniciar a corrida decolagem. Vento, 1110 graus, 109, ajuste 1012. aguardando autorização com a pouso, 3190. Pelo 925, autorizada a decolagem, pista 1-0, vento 1 no 0 graus, 1 no 0 graus. Autorizada e colada 10, gol 1925. Está 3190, pista livre atrasado, pouso, vento 1-0 graus, 1-2, nós ajuste 0-1-2. Livre pouso, com 12-390. 1925, decola 04, controle 19-35. Gente. Afirmativo, está autorizado, pouso, parado, cabeceira 35, reporte para prosseguir o táxi. Mike, Echo Delta. Pantanal 4719, após a passagem do Airbus da Tancurta final, ali mantém pista no zero. No pouso do Airbus da curta final, está autorizado a linha 10, Pantanal 4719. Ponto de espera, dá 10, gol 1077. Mantém o ponto de espera, aguarde para decolagem no 077. Vai manter o 1077. Pantanal 3145, request pushback and start up gate 08. Pantanal 45, pushback and start up to coming back right to taxi. Clear pushback and start up, we want to request it 3145. Quilosca Alfa mantém-se condições visuais, reporte farol da barra. Autorizado para seguir o táxi, reporte pista livre. Então, passando o código 0150. Ok, então acione o 035. É 3190 no solo ao 06, ao livrar direito no 21 no 19. Já está livrando a direita, 29, boa. Boa. Pode prosseguir com a seu gol no 750. Confis 400. Porta Zulu 16, decola da pista 1-0, primeira curva à direita, da El, Leda após Leda Bridge, controle 199-35, transponder 5505. Autorizado conforme 400 com fins, decola da 10, a aerovia Opa Zulu 1-6, decolou curva à direita, da El, Leda Bridge, 10935-5505, está na posição 03, está pronto, por isso vai estacionamento. Ok, cotejamento correto, autorizado para o feedback acionar, chama o táxi, voa no 755. Trabalhar táxi, obrigado. Paulo, tá 3190, livrou. 3190, bem-vindo, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, A presente, o senhor autoriza a proa direto da rotatória para essa Vitor Juliette? Autorizado. Paciente, muito grato. Essa Vitor Juliette. Valeu. Kilo Oscar Alfa, mantendo a linha do litoral, reporte farol de Itapuã. O 5495, poderia copiar o 160 ou aguarda o 14? Ah, com certeza 160. Beleza, 160 Ilhéus autorizado, decola da pista 10, primeira curva direita, saída da EL, lida após lida direto, controle 199.35, responda 5534. Tarde, é o Pantanal, 4719, cruzando 2000, saída da EL. San Pantanal 4719, sobe para o 360 na saída da EL, vigilância radar. Opa, Pantanal 4719, solicita se possível o PROD Leda. Autorizado, San Pantanal 4719. Opa, o San Pantanal agradece. Ground 3145, request taxi, BOB 111, endurance 4 hour, Guarulhos alternative. Obrigado. 1077, autorizado a decolagem, pista 10, vento, 1 centena, 10 nós. Autorizado, decolagem, pista 10, voo 9077. Gate number 8. There is another aircraft. Stand by, please. Solo Salvador, o trip 5219, boa tarde. Boa tarde, só um minutinho para copiar a vitória da conquista. Prepara a arbora após a arbora direta. 5-2-1-9-7. We are making the position to the other craft attempt to gate number 8, ok? Time 3145. Ok, because you are number 2, take off. Ok, no problem. Bônus 077, decola 10, controle 119, decimal 35. Controle 119.35, voando 077. West Charlie Mike, fique atento à esteira de turbulência da aeronave que decolou à frente. Quando pronto, tem autorizado a decolagem, vento 1 centena 10 nós. Posso, professor. 3190, ingresso da Juliette, após porta 8, atento às 2 da companhia. Afirmativo, Juliette, pro 8, contenta a aeronave da companhia. Alfa. Passaredo 2231, no chama Centro Recife. Frequência 12685, alternado no 3365. 2685-3365. Então, com o plano que Paracaju, é como chamou pro corte, achei que talvez eu fosse cancelar o voo. Estamos aqui de posse do plano, aguardando então. 7 contato radar. Sobe para nível 360, serviço de vigilância. Saída da EL. Para o 360, nada EL, voo na 077. Tudo em Salvador, boa tarde, voo no 601, passo 225 para o 160, informação Tango. Com o 601, acione identificação. Desça para 4.000 pés, chegada bom, que ajuste no 012. 4.000, bom, 1.012, voo 601. Salvador, boa tarde, voo no 612. Voo no 612, acione identificação. Proa de ETAP, desça para o 050. ETAP 50, tinha das informações no ativo. Alfa Vitor Juliette, chame turno no 8 decimal, meia dúzia. Alfa Vitor Juliette. Fora PR, 1 no 8, meia dúzia. Alfa Vitor Juliette, grato, bom trabalho. Até mais. 755 com 115 a bordo, 3 horas e 34, alterna Campinas. Está pronto para o ataque. 1755 no ponto de espera 18.6, ajuste 1.2, bom, bom voo. Ponto de espera 118.6, ajustado 1012, voo 1755. Alfa Vitor Juliette, dá presente, pode prosseguir direto para final da 17. Reporte ao final 2 milhas da cabeceira, 101 a centena 109, ajuste no 02. Alfa Vitor Juliette. decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída arbórea, após arbórea, direto, controle 199-135, responda 5507. Ok, 200, primeira curva à direita, subida arbórea, após DCT, 5540, transponda, é isso? 5507, 1935, controle. Ok, Breno. Copiou, conselho, por favor. Ok, nível 200, a primeira curva à direita, subida a mole, após VCT, 5500, transponda, 1935, controle. A saída é Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, o transponda é 5507, 5507, o 35219. Gente, a subida Arbor, 5507, o transponda. Ok, 5219 agora, correto, para o feedback acionado. Pantanal 4711, chama Centro Recife, frequência 1251, alternado no 3325. Pantanal 251, 3325, obrigado, uma boa tarde. Até mais. Bruno 755, autorizado a decolagem, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-2 nós. Autorizado a decolagem para o gol 1-7-5. A pista 1-0. Afirmo. Salvador Tower 3145. Hold point runway 10, ready. 3145, clear line up and wait runway 10. Clear line up and wait runway 10, 3145. Alto Vitro Juliette, autorizado pouso, pista no 7, vento 1-0 graus, 129, olhe. Autorizado pouso para Alto Vitro Juliette. Gol no 755, decola 1-6, controle 1-9, decimal 35. 1935, obrigado, boa. Boa. Oi, Salvador, Papa Romeu, de Novembro Alfa, a 1 minuto da rotatória. Índia Novembro Alfa da presente, autorizado prosseguir direto para a final da pista no 7, será o número 2 para pouso, vento 1-0 graus, 1-2 nós, ajuste no 0-2, Novembro Alfa. Cliente, vai prosseguir direto para a final 1-7, o Índia Novembro Alfa como número 2. Leda. Direita, direto, Leda, gol no 7-5. Alfa Farol do Itapuã, efetuando 180. E lógica Alfa em condições visuais, reporte Farol da Barra. Passarei Farol da Barra. Vitor Juliette, nossa intenção é que, você faça um pouso longo, de modo a livrar a esquerda na Taxi Quebec e fará um 180 aguardando para o ingresso na pista, que logo em seguida nós vamos pousar o Índia Novembro, ok? Paciente, o Vitor Juliette vai seguir as instruções. Eu tenho 3145, clear take off, runway 10, Indy 100 degrees on 09. Clear take off, runway 10, turn 31, 45. O 755 vai observar tráfego à sua direita, um bandeirante, essa posição de 1 hora, 8 milhas e meia, deslocamento sul, livro 080 em subida para 120. CS, voo 1755. Com 1077, chama Centro Recife, 1251, alterna 13325. Sente, chama 1251, 13325, voo 1077. Controle, passarei 2231. O quê? Passarei 2231. 360 autorizado, uniforme Zulu 1, site aerovia. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída arbora, após arbora, elefa, para interceptar aerovia. Controle 199.35, transponda 5543. 9.35. Departure control 1935, thank you, turn 31 for fire. Arbora, elefa. Eu estou no Zulu 1973, 1935, ou correto, 3567, para o feedback da Salvador, muito boa tarde. O Azul 4206, autorização para Recife, nível 370. 3145, climb to level 380, radar to vent. Climb to level 380, response for flight direct to dial position. Ok, fly direct to dial. Clear direct to dial position, 10-3-1-4-5. Sente o azul 4206, aprovado Recife, nível 370. Decola pista 10, com curva à esquerda na saída Pupa, Paracaju, alto 58. Aciona 5537, controle 1935, azul 4206. 4206 corretinho para o feedback acionado. Zero. 2000, 2 lados final, com 1012. De novembro, Alfa, Solo 2-1, autorizado, backtrack, report, pista livre. Teve backtrack, reportaria ligando aí de novembro, Alfa. Alfa, Vida Juliette, siga o Indy novembro, Alfa, report, pista livre. Controle Salvador, boa noite, 6720 da Jet, formação Tango, livro 240 com 160. Jet 6720, ação de identificação. Desça para 4000 pés, chegada Bonf, ajuste no 0 no 2. 4000 pés com 1012 na Bonf, 6720. Voo 755, chama Centro Recife, frequência 1251, alternado no 3325. 251, 3325, obrigado, uma boa tarde. Boa tarde. 601, livre descida para 2000 pés, ajuste no 012, vetor radar, sequenciamento. Após pelo, só mantém proa, fica limitado pelo localizador. Gente, sobre 2, após pelo, mantém a proa, desce a 2000 com 1012, igual o 1601. Gente, a estação na livre frequência. Hotel Disco 120 na frente de Coral, Charlie Mike. Alfa, farol da Barra. Vai retornar a Veracruz, que loja Alfa? Evitar sobrevoo sobre a cidade e após Veracruz, ok? Vai prosseguir via litoral? Estou aqui 180, retornando até a boca do rio positivo, depois retornarei a Veracruz. Positivo. Uno 601, esquerda, na Pro 150, autorizada final no zero. Esquerda, 150. Gol 1 no 2, complete final, chame torre, no 86. 86. 3145, contact CTCN, frequency 125 decimal 1, if unable 133 decimal 25. CTCN 1251, 133, 2593145. Salvador, é o gol 1612. Gol 1612, uma boa tarde, tráfego avistado, pista de tem autorizado pouso, vento 1 no 0 graus, 1 no 0 nós, ajuste no 0 no 2. Centro, livre na 1 no 0. Número 601, estabilizado no localizador, complete final, chame turno no 8 decimal 6. 18 e meia, até logo. Mais. Oi Salvador, boa tarde, gol 601, tá 13 milhas por dia, CA. Gol 601, complete aproximação, aguarde formação de pista livre número 2 para posto, tráfego para 7737 da companhia aproximadamente a 3 milhas para cabeceira, vento 1110 graus, 109, ajuste 10012. Gente, aguardando como número 2, gol 601. Tá, Júlio. Deixa eu ver aqui, só um momento.